Se passar na final, já também baixar travado, Romeu Gouveia. Romeu Gouveia, livre pouso na 1-0, vento 1-40 graus, 04 mais. Vitor, solo aos 3-3, velha direita, táxi via Alfa, chame para ingresso no 71 do Romeu Gouveia. Romeu Gouveia, livre ingresso, cruzamento do Pátio Uno, Lima, Mike, chamando a Quebec para cruzamento. um Golfito autorizado cruzando então no 7. Só que você tá batido. Gente, boa noite. Que bravo, prossiga. Gente, acionamento ao Frank Bravo. Alfa Yankee Bravo, confirmando check de motores. Frente, boa noite, Alfa Yankee Bravo.